mesma rotina. Rotina, todo dia eu pico o clima. Clima, o clima, todo dia mesma notícia. Mesma, a mesma, todo dia mesma notícia. Mesma, a mesma, ando pelo vale, não vejo nada. Nada, tô ficando velho, seguindo estrada. Estrada, tudo mundo aos poucos e eu quero. Você é traficante, é? Você sabe o que você é?